2262. Web 67-2000 autorizado, decolagem imediata. 190 graus 049. Está iniciado, já está bem. Descendo para 80 ainda? Deixa eu manter o voo 070, voo no 697. 070 no 697. Solo Salvador, boa tarde. Webjet 6721, levou nosso escudo. Webjet 6721, boa tarde. Autorizado táxi via Alfa, reporte antes do ataque sua Equilo. Alfa, chamar o Equilo, 6721. Bom centro, 1900. 697, reautorizado, nível de voo 050. 050, 697. Runway displaced, clear to land, 170 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10 displaced, go 1924. Passaredo 2230, autorizado pouso no 197, check trem 170 graus, 07 knots. Livre pouso, livre, passaredo 2230, baixou, travou. 1754, copia. 1754, autorizado Recife, nível 390, via Ópero Isque 58. Decola da pista 10, com curva à esquerda, subida Tuca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponda 5451. 390, autorizado, Ópero Isque 58. Decola 10, curva à esquerda, Tuca, Aracaju. 1935, controle, aciona 5451, 1754. Correto, portão 08, chame pronto para pushback e acionamento, 1754. Chama, aí. Solicita sinal 290. 290, agora coordenação é 6726. 26. O 924, solo 06, libere a direita, agilizando, solo 219. Direito 219, agilizando, bora 924. No 697, curva esquerda proa 225, limitado tranco do localizador. 225, limitado localizador. Só vendo aí o Renato pra gente ou não? Aguarde a autorização do Renato, bora no 697. Aguardando, obrigado. Seu limite agora então será a magnética 110 de Simbra, gol no 67. 110 Simbra, sim. Antes de ataque seu Equilo. Alfa chamando de Aquilo, gol no 924. Para ingresso na Aquilo, Webjet 6721. Webjet 6721, prossegue Alfa, Juliette, portão 062. Afirmativo, passarei do seu solo foi o 07, chamo solo 219. Vou chamar o melhor solo do Brasil. Por favor, muito boa tarde, passarei do 2230. Passarei do 2230, autorizado táxi, o ingresso parte principal, remota 03. Parte principal, remota 03, o 2230. É, você tem que coordenar pra gente já o autorização pra conquista? Corrijo, mantém a posição, passaredo, e aguarde devido à coordenação com o freio do pátio, se é o pátio principal ou pátio 3, pode fazer ingresso, pode realizar o ingresso no pátio principal e manter posição. Quem vai ingressar e manter o 2230. SG5000697. Ciente, mantenha nível de voo 050, voo no 697. Manterá. 6726, poderia voar Aracaju? Sim, voo no 67. Não, foi o Web 6726 que solicitou se pode voar direto a Aracaju. Para a coordenação, chame Centro Recife agora, o Webjet 6726, 12685, até 12545. 2085, 2545, obrigado. Passarei 2230. Afirma. Menos 1200, interessado, gente. Titan 3834, seu solo 08, libere a pista direita e chame solo 219. 219, Titan 3834. Victor 368, desce mantendo de voo 040. Serra Vitor 368, desce para o 040. Ponto 695. O 697, informa o carro número 4 na aproximação, reduz a velocidade para 1809. 180, reduzindo. Zona, se escuta. Visão 190. 3372, Atão, livre pouso, vento 160 graus 079. Livre pouso 110 ou 3372. Escuta. Na escuta, livrou-se, na sua escuta. Ah, isso é Alfa. Cliente prossegue táxi via Alfa, reporte antes daquilo, TAM 3834. Via Alfa, passa antes daquilo, TAM 3834. O 697 informa que o tráfego que precede é um Boeing da companhia que está a 7 milhas à sua frente, mantendo o grau de speed de 1.70 nós. Nós temos o mesmo no ticket e no visual, já estamos reduzindo mais um pouquinho. 160 nós, tá bom? Ótimo. Obrigado. Aproximando-se da Juliette, voo 924. Voo 924, ingresso Juliette, portão 05. Juliette até o portão 05, voo 924. Dois, dois, três, zero, na escuta. Quero na escuta. Confirme a intenção de decolagem em pista 10017. Se dá posição aqui, para nós seria melhor 10. Gente. Então 3834, se aproximando daquilo. Então 3834, prossegue Alfa Juliette, portão 07. É, Alfa Juliette para o 07, né, 3834. Pode completar o R9 da 10 ou no 697? Voo no 697, inicie redução para aproximação, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0, 1-2, reposta estabilizado R9, voo no 697. Reposta estabilizado R9, 1-0, no 697, obrigado. Voo no 600, reduza a velocidade para 1-8-0 nós. 1809, voo no 600. Voo no 600, detonação para sequenciamento, manterá presente proa, seu limite é o culto localizador, desse manter nível 040. 040, limitado localizador, solicita a execução do RNAS pista 10, voo no 600. Gente, vou indo para a Serra Victor 368, voo no 600. 368, voo no 600. Solo 013, libera a direita, chama o solo 219. Direita 219, obrigado, 3372. Salvador, voo no 328. No 328, número 2, para pouso, continua aproximação e aguarde pista livre. Primeiros 1200 metros fechados. Número 2, 100.200 metros, gente, voo no 328. O Abaeteu no 401 tem livre pouso na pista 10, 170 graus, 069. Senta. Direto, desça para 2.500 pés, aguarde outro, aguarde transferência de comunicações, gol no 67. Guardando. O 754 fica atento aeronave da TAM parqueando no portão 07, à sua direita, autorizado pushback, acionamento, chame táxi. É, ponto de táxi, a tempo, agora, 754. Número 97 complete, final de nave, torre 186. 786, obrigado. Com 600, após servida 368, desça 2500 pés, ajuste 1012, reporte final RNAVE. Reportando a final RNAVE, descendo 2500, vão no 012, vão no 600. Depois de 230 na escuta para a FAB? Afirmativo. Passarelo 2230, autorizado Vitória da Conquista, nível 180. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida gole, é val após direto conquista. Frequência do controle 119.35, transponder 5456. Sim, para a Vitória da Conquista 180, decola da pista à direita, gole é val 119.35, controle 5456, nosso transponder. Afirmo 5456, no pátio 3, chame pronto para acionamento e táxi, passarelo 2230. Camarada, 2230. Paulo, boa tarde, Paitano 401, livro 1-0. Paitano 401, boa tarde, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, 0. Muito fácil da Kilo, TAN 3372. TAN 3372, ingressa na Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Gente, ingressa na Kilo, Pátio 3, importará para ingresso no pátio principal, TAN 3372. Então 3566, Aracaju, nível 190, já autorizado, cópia? Cópia. Autorizado, Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Cuca, transição Aracaju, frequência do controle 119.35, transponder 5464. 190, autorizado, Golf 677, decola na 10, curva esquerda, Cuca, Aracaju. 79-35-5464. Correto, portão 01, chame pronto para o pushback e acionamento, TAN 3566. Reportará, TAN 3566. Paulo, boa tarde, Azul 4089. Azul 4089 para Vitória, nível 360, cópia. Adiante, prossiga. Azul 4089, autorizado Vitória, nível 360, via Upper Whisky 50. Decola da pista 10 com curva à direita, subida da El, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5463. Para Vitória, está aprovado o nível de voo 350 pela Upper Whisky 50. Decola 10, curva à direita, da El de NER. 19.35, controle de saída, transponder 5463, o Azul 4089. A gente está aqui, Quebec, na posição 9. Confirme o nível autorizado para Vitória, Azul 4089. 360. Afirmo, chame pronto. No pátio principal, TAN 3372. TAN 3372, mantém a posição no pátio 3, aguardando para o ingresso no pátio principal. Vai manter o TAN 3372. Para o táxi, vou no 754, com 42 a bordo, alternando. Porta Vista, 3 horas e 34. 3-2-8, um solo 1-7, libera direita agilizando, chame solo 219, Oliver. Direito 219, agilizando, 3-2-8. Essa é na Delta, para Delta, gol 9-7-5-4. Aprovador, boa tarde, gol 3-2-8, livrão. 1-3-2-8, boa tarde, prossiga táxi via Alfa, reporte antes da táxi sua Kilo. Alfa, reportado aqui. 3372, observe a aeronave da Gol, taxiando no pátio principal, passando através do portão 07 agora. Após a passagem do mesmo, ingressa no pátio principal, portão 10, portão 10. Gente, após a passagem do 737, nossa esquerda, ingressa no pátio principal, portão 10, 3372. Livre, primeiros 1.200 metros, dão no zero fechado. Guardando para ali, sem restrição, vamos no 600. 001, na 13, 13, pushback fundamento. 001, aguarde para o push. Aguarde. Papá, papá, Romeu Lima, prossiga pro comentário pro solo. Papá, papá, o fim da operação sobrevoa Itaparica? Pouso em Itaparica. Gente, pouso em Itaparica. Aguarde cópia o Papa Romeu Lima. Salvador, uma boa tarde. O Gol 1697 livrando o Gol. Zero, check trem. Passado checado o Gol 1600. 1600, pouso autorizado, pista no zero, vento no 80 graus, 7 nós, menos 1200 metros fechados. Autorizado, pouso, pista no zero, Gol 1600. Weather. Let's avoid weather, 35491. Fire, fire, fire. 001, autorizado pushback, assinamento de chamar a taxa, 800. Delta. Autorizado 500 pés para ilha de Itaparica, decola da pista 17 com curva direita, corredor axé, frequência do controle 119.35, transponder 0115, Papá Romeu Lima. No pátio da bata, confirmo POB, Papão Romeu Lima. 03 para acionamento táxi e decolagem, torre 118.62, bom voo, Papão Romeu Lima. Próxima, 7 kg, 1 328, ingresso na quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Quilo, pátio 3, reporte para pátio principal no 328. Ok, livre acionamento, chame pro táxi. Informação, Romeu. São 3173, Guarulhos, 340, já autorizado, cópia. Afirmativo, prossiga. São 3173, Guarulhos, nível 340, autorizado via Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0 com curva à direita, subida da EL, transição de NER. Frequência do controle 119.35, transponder 5453. Autorizado, Guarulhos, conforme nível 340, via Upper Whisky 50, decola da 1-0, curva direita da Eldiné, 1935-5453, este é o TAM 3173, está alocado aqui no 02. Cliente, portão 02, chame pronto para o pushback, acionamento, TAM 3173. Chamará puxa, acionamento, TAM 3173. Chegando, olha aquilo, Gol 697. Gol no 697, ingresso aquilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ingresso aquilo, pátio 3, reportaremos para ingresso principal, 697. Gol no 328, mantenha a posição do pátio 3, aguardando para ingresso. Mantenha a posição pátio 3, gol no 328. Alô, Salvador, gol no 600, gol no 600, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Taxiway Kilo. Alfa, reporte antes da Taxiway Kilo, gol no 600. A torre? Pro táxi, sim, está livre o táxi, sem para ingresso, 17, Romeu Lima. Romeu Lima está livre, ingresso e decolagem da 71170 graus, 0 menores. O Gol 754, decolado aos 24, chama o controle, 1935, bom dia. 1935, bom dia, Gol 754. Pelo Intersection 3000, 1012, Seis horas e meia de autonomia, alternando Natal para Natal. Só alternado e o POB? Natal e POB 64. 28001, autorizado táxi via Pátio Juliette Alfa até antes da Taxi Sui Delta, reporte antes da Delta TAM 8001. Pátio Juliette Alfa, reporte antes da Delta TAM 8001. Sala Azul 4089, pronto para o pushback e acionamento, Porto 9. Azul 4089, aguarde para o push. Aguarde. Após o TAN iniciar, pode comentar o push? Negativo, aguarde. Aguardando, então. Sala Salvador 1806, autorização 230 para Aracaju, ciente da Romeu. 1806, Aracaju, já autorizado, aguarde cópia. Aguardando cópia, 1806. Antes está com 6kg, 1600. Gol no 600, ingressa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Kilo, pátio 3, reporta para ingresso principal, no 600. Gol 1328, observe a aeronave da TAM, passando através do portão 612 agora, após a passagem da mesma, ingressa pátio principal, remota 12. Após o TAM, pátio principal, remota 12, gol 322. Gol no 697, segue a aeronave da companhia, ingressa pátio principal, portão 11. Segue a aeronave da companhia para o 11, 697. Gol no 806, cópia. Passa gol no 806. Gol no 806, autorizado Aracaju, nível 170. Negativo, nível 190, via Golf 677. Decola da pista 10 com curva à esquerda, subida Puca, transição Aracaju. Frequência do controle 119.35, transponder 5450. Autorizado nível 170 para Aracaju via Golf 677, saída pouca, transição Aracaju, decola 10, curva esquerda, controle 119.35, adiciona 5450, gol 1806. Gol 1806, correto, confirme o gate. Está no 3, ponto para o pushback, acionamento 1806. Cliente, portão 03, autorizado pushback, acionamento, chame táxi, gol 1806. Autorizado, chamada tanto para o táxi, gol 1806. Salvador, boa tarde, Webjet 6721 para Fortaleza, nível 310, com a informação Romeu. 310, Fortaleza, já autorizado, aguarde cópia, Webjet 6721. Aguarda cópia, 6721. 8001, ingresso na Delta, mantém posição, chama a torre 118.62, bom voo. Ingresso na Delta, chama a torre 118.62. Ingresso na parte principal, voo no 600. Voo no 600, ingresso na parte principal, portão 08. 08, voo no 600. Solo Gol no 328. Torre Salvador, 8001, na Delta, transfer decolagem. Então 8001, nossa livre ingresso e decolagem, dono 0, vento 190 graus com 0 meia nós. Livre aí, decola, tá, 8001. Salvador, passaria do 2230. 2230, aguarde. O 1328 confirme o portão indicado ao 13? Afirmo, o Márcio está chamando de 13, não na 12, então 13. Sim, te aguarde um minutinho. Agora. Paulo, mais uma vez, boa tarde. Papatango, Mike, Foxtrot, Quebec. Mike, Foxtrot, Quebec, no pátio 3, aguarde táxi para o pátio 5. Guarda. Estado no 012, objeto 6702. Estamos chão, Orlando Costa, para 491. 355-491, clear ILS, contact Tower 11860. Tower 186, 5401, good day. Afirmo o portão 12. Estão voltando para 12, quando 3, 2, 1. É, isso aí. Three five four ninety one. I have in sight check landing gear. 1 minute, so please. Okay, procedure approach and expect a runway vacated. The wind is 200 degrees 07 knots. The first 1,200 meters are displaced. The first 1,200 meters displaced runway 10. Wait for. Another 8001, decolado aos 30, 1935, é o controle, bom dia. 1935, bom dia. 6721, cópia. Cópia, cópia, 6721. Webjet 6721, autorizado Fortaleza, nível 310, via Up Zulu 19. Decolado a pista 10 com curva à esquerda, subida Momo, transição Frote. Frequência do controle 119.35, transponder 5446. Autorizado Fortaleza, nível 310, Upper Zulu 19, saída é Momo Frote. Decolada 10 com curva à esquerda. Controle 119.35, transponder 5446, web 6721. Correto, portão 06, sendo pronto para o pushback, assinamento objeto 6721. Chamada pronto, web 6721. Salvador, 1806, passando para o táxi, 8722, agora, 2 horas e 40 minutos, autonomia, autonomia Recife. O filme só alternado? Recife. Sente o gol no 806, autorizado táxi, à direita via India e Alfa até o ponto de espera da Delta, quando lá torre 118.62, bom voo. Direita, Índia, Alfa, pode ser 108.62, ou 806. O solo Salvador, o Patariz 2230, para o táxi, 320 de autonomia, alternativa Salvador, POB de 18. 8 no POB? Afirmativo. Entendi, Patariz 2230 vai prosseguir o táxi como número 2, após a aeronave da Gol que está taxiando via Alfa agora. Reporte para o cruzamento da Alfa no táxi Sui Kilo, passarei 2230. Gente, autorizado táxi, reporte logo para o cruzamento da Alfa no táxi Sui Kilo, 04, ciente, reporte, farol da barra,